acendeu em mim um fogo com a chama do prazer. A primeira vez que eu te vi, fiquei louca por você. E acendeu em mim um fogo com a chama do prazer. Vejo uma estrela brilhar no céu, mas o brilho dela não é maior do que o seu. Nem a lua quando aparece não tem o mesmo poder da grande sensação que sinto por você. É grande e tremendo, é inexplicável. Nem a força da natureza pode ser comparável. Seu olhar me feitiçou, tô preso a você com algemas do amor. Garota, ouço o que eu vou dizer. Vou falar pra todo mundo que eu só sei amar você. Sonho cada dia vivendo ao seu lado. Vamos viver pensando no futuro. Esqueça o passado, me dê uma chance de provar o seu amor. Venha ser feliz, mergulhar no mar de flor. Não tenha medo de sentir o que eu sinto agora. A felicidade bate a sua porta, a não deixe de ir embora. Eu te vi, fiquei louca por você. E acendeu em mim um fogo com a chama do prazer. A primeira vez que eu te vi, fiquei louca por você. E acendeu em mim um fogo com a chama do prazer. O amor que eu sinto por você não dá pra explicar, é maior do que o sol, é maior do que o luar. Foi você quem me ensinou a amar, eu nunca esquecerei dos momentos que já passamos. Você sempre vai saber o quanto eu te quero, como eu te amo. Eu te desejo a todo momento, me tira essa dor. Ficar sem você é um sofrimento, eu não quero mais chorar. A dor de amor perdido, você é minha princesa, vem ficar comigo. Deixa eu te mostrar como é bom ser amada. Deixa eu te mostrar como é bom ser adorada. Eu quero ter você, custe o que custar. Eu quero ter você, pra sempre te amar. Pra sempre te amar.